Alô, galera, aqui quem fala é a cantora Maiara Steven, vocalista da banda Meninos da Tropa. E estamos aqui com os canalhas do comércio, nosso amigo Miltinho, Tio Wilson e Carlos Tupon do comércio. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso continua. Bora, DJ Wilson. Alô. Alô, sou eu a sua cara verdade, aquela que te ama de verdade. Fez até morrer de amor. O que você quer? Eu lembro os dias lindos que vive ao seu lado. Não é que eu só viva de passado, é que faltou você no cobertor. E beijando e falando baixinho, eu sou o seu grande amor. Eu admiro. Você sair da minha vida, que hoje eu não estou bem. Eu admito bem, Janaína. Então volta depressa, meu mundo, meu tudo, pra gente se amar. Comigo! Sucesso! Meninos da Tropa, tropa do sucesso continua. E vamos assim, ó. Alô. Alô, sou eu a sua cara metade, aquela que te ama de verdade, que te fez até morrer de amor. E o quê? Que eu lembro os dias lindos que vive ao seu lado. Não é que eu só viva de passado, é que faltou você no cobertor. E beijando e falando baixinho, eu sou o seu grande amor. Eu admito bem, Janaína, foi só você sair da minha vida, que hoje eu não estou bem. Eu admito bem, depressa, meu mundo, meu tudo, pra gente se amar. Okay. Eu admito bem, Janaína, foi só você sair da minha vida, que hoje eu não estou. Meu mundo, meu tudo, pra gente se amar.